vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O Son Goku foi falar com o Krillin porque queria um parceiro para treinar com ele. O quê? Afinal, o papá é fraco? Eu gostava que o papá fosse forte. Sim, Marron. Papá quer ser mais forte. Treine comigo, Son Goku. Mas cedo o Krillin percebeu que o Son Goku é bastante mais forte do que ele, encontrando-se num nível superior. Como treino neste dia, o Tartaruga Genial pediu ao Son Goku e ao Krillin para irem apanhar uma planta medicinal. Mas quem encontraram na floresta à espera deles... foram inimigos contra quem já lutaram no passado. Terríveis. O espírito combativo de Krillin regressa. Estão aqui a fazer? Que lugar é este? Que lugar é este? Vá lá, tem calma, Krillin. Aquilo que nós estamos a ver devem ser alucinações. Son Goku! Eu fui atingido por um soco bem forte. Mas é impossível eles não serem os verdadeiros. Claro que sim. É impossível o Vegeta estar neste lugar. Krillin, vamos lhes dar uma valente sova! Se não for assim, nunca mais vamos encontrar a planta medicinal. Está bem! Anda, luta também, vamos! Sim, mas eles são... Mas olha só, Krillin, é a Bulma! É uma boa ajuda, mana. A ajuda vai custar-te 10 milhões de zenis. Continuas gananciosa, não mudaste nada. Pronto, eu junto à tua conta. Mas o que é que se passa aqui? Tu escolheste uma terapia bastante drástica para estes rapazes. De que terapia drástica estás a falar? Oh, 18, olá! Olá, 18! Estás preocupada com o teu marido, não estás? Cuidado, papá! Mas porquê que não estão a lutar? Onde é que eles estão? Eles estão na Floresta do Terror. Floresta do Terror? É uma floresta que fica entre este mundo e o outro. Nesta floresta, as memórias que assaltam a nossa mente tornam-se realidade. Os inimigos de batalhas que o Son Goku e o Krillin travaram no passado e que estão a aparecer são, na verdade, as memórias que eles guardaram dessas mesmas batalhas. Como é que é? Bem, eles são mesmo persistentes. Krillin, vamos ter de os derrotar a todos com o Kamehameha lá de cima. Oh, não! A Bulma também! Essa não é a Bulma. Vamos a isto, Krillin. Sim! Desculpa, Bulma! Eu já te disse, aquela não é a Bulma. Tu estás bem, Krillin? Vá, controla-te. Sim. Pronto, agora vamos voltar a procurar a planta. E não te esqueças que isto é uma corrida, Krillin. Será que vamos encontrar mais alguém como eles? E depois, se aparecerem e tivermos de voltar a lutar com eles, vai ser divertido. Eu pensava que te conhecia bem, Son Goku. Mas como é que consegues estar tão feliz? Nós já fomos derrotados por eles dezenas de vezes! O Freezer, a criatura das trevas, todos eles já me mataram! Mas o que é que se está a passar contigo, Krillin? Eu vou-me embora. Então, e a planta? O avôzinho está à espera! Ao contrário de ti, eu não posso dizer que gosto disto, Son Goku. Mas tu não vieste treinar para ficar mais forte? Se é para ficar a sentir-me assim, eu dispenso-me a este treino! Se não ficares mais forte, vai aparecer alguém ainda mais forte e não conseguirás lutar. Pois, mas eu não vou lutar. Ah, Krillin... Eu tenho... medo. Eu não sou como tu em nada! Espera, Krillin! Krillin, espera! Krillin, espera um pouco, vá lá! O que é isto? O que se passa? Eles voltaram! Eles são maiores do que da última vez. Son Goku! Não, Krillin! Sai da frente! Krillin! Tartaruga genial! Parece-me que não nos vais deixar sair daqui enquanto não cumprirmos a nossa missão. O que é que eles estão aqui a espetáculo digno de ser visto. Ai, deixa-me doente. Então, como é? Vais ajudá-lo? O que é que o papá tem? Sabes, o papá está a lutar com ele próprio. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Eu sou mesmo idiota. Bem, isto nunca mais tem fim. Vou acabar com todos eles de uma vez. Não me digam que vocês... Bem me parecia. Desapareceram todos! Parece que o Son Goku já percebeu. O que é que se passa? Muito bem. Agora, será que o Krillin também vai conseguir perceber? Durante quanto tempo mais é que eles vão aparecer? Krillin! Ai, quem me dera poder sair daqui a voar. Mas se eu voar, aqueles tipos vão aparecer de certeza. Já sei! Ei! Nuvem mágica! Ai, ainda bem que apareceste. Ui, ele teve uma boa ideia. Ai, há tanto tempo que eu não tinha esta sensação. Muito bem, nuvem mágica. Vamos! Ei! Krillin, onde estás? Tartaruga genial! Por que é que me estás a obrigar a lutar contra eles todos? Tu queres que eu consiga esquecer o meu passado? Se é assim, eu vou enfrentá-los! Eu vou vencê-los! Mordedura do Sol! O que é que se passa com estas criaturas? Círculo implacável! É esta energia. É a minha energia que está a dar força a estas criaturas. Tal como eu desconfiava. Assim que eu acalmei a minha mente, eles deixaram de se mexer. Quanto mais assustado eu estava, maiores eles se tornavam e mais se multiplicavam. Estou a compreender. Tartaruga genial. Enquanto eu não ultrapassar o meu próprio medo do passado, vou continuar a fugir. Controlar a energia e a mente. Se eu conseguir controlar isso, eles não se irão mexer. Apresento-te um novo eu! O papá conseguiu! Ah. Ele descobriu! Mais um empurrãozinho então! O que é que vais fazer? Observa! Krillin! Onde é que estás? O quê? Até o super dragão sagrado? Aguenta, nuvem mágica! Ui, estás a cheirar muito mal da boca. Ah, Son Goku! Krillin! O super dragão sagrado! Ele é falso como os outros. É minúsculo e cheira mal da boca. Tu devias ser capaz de derrotar este impostor com um único golpe! Para o atacar com toda a minha força, vou destruir a nuvem mágica também. A nuvem mágica? Oh, eu vou salvar-vos aos dois! Não, Krillin. Cuidado! Ele vai ficar bem. O Krillin está prestes a conseguir superar-se a si mesmo. Superar-se? Aqui vai! Brilhante, Krillin. Obrigado, nuvem mágica. Muito obrigado, Krillin. Vamos a isto, Son Goku? Sim, vamos. Paraíso! Incrível! Ela não para de aparecer! O papá foi muito forte! O avôzinho vai ficar surpreendido quando vir que levamos tantas. Ouve! O quê? Ter força para olhar qualquer adversidade de frente e sorrir sempre, independentemente do que nos aparecer pelo caminho. O meu objetivo é ser tão forte como tu. Como eu? Eu vou voltar a praticar artes marciais e a pensar em mim. Ou talvez seja mais pensar na Marrom. Ouve, Krillin. Hum? Eu não percebi nada do que estiveste para aí a dizer. Tu estás a brincar comigo? Eu refleti durante tanto tempo no que acabei de dizer. O que é que vocês estão aqui a fazer? Já tinha saudades, 18. Papá! Nós vimos-te! Tu és mesmo forte! Oh, usaram aquilo? Bom trabalho, bom trabalho, tal como eu esperava. Na verdade, a concorrência não era muito forte. Mesmo assim, eu não vou poder ensinar-vos o truque para aumentarem a vossa energia instantaneamente. Eu tinha receio que isso acontecesse. Acredita, se houvesse algum truque para fazer isso, eu também ia querer que me o ensinassem. Hã? Não existe. Por outras palavras, enganou-os aos dois, não foi? Não, não, não. Não é nada disso, 18. O objetivo era controlar a energia e a mente. Não era Son Goku? Sim, é verdade. Assim que eu me acalmei e controlei a minha energia, o Freezer e os outros desapareceram. Era esse o objetivo do Tartaruga Genial com este treino. Ele sempre teve tudo controlado. Obviamente. Eu não tenho assim tanta certeza disso. Então, se é assim, não vai precisar disto. Ninguém disse isso. Pareces uma vaca, vozinho. Eu posso viver mais 1000 anos, pelo menos. Estou cheio de vitalidade. Espero muito bem que eu não te posso deixar morrer antes de me pagares pela ajuda que eu te dei. Eu não acredito que sou teu irmão mais novo. Não acredito. Son Goku, eu espero fazer isto mais vezes. Já está. Ah, está tão lisinha. Fica-me bem, filhota. Fica, fica. Olá, Krilin. Tudo bem? Eu estou-me a sentir um bocado enferrujado. Podemos voltar a treinar juntos? Claro, com uma condição. Qual condição, Krilin? Super guerreiro não vale, hã? Sou eu, o Son Goku. Oh, Vegeta, vamos voltar a treinar com o Whis. O quê? Não vais? Porquê que não vais, Vegeta? Isso tem alguma coisa a ver com a barriga da Bulma? Não consigo esperar mais. Vou pedir ao Zeno para organizar o torneio de artes marciais. No próximo episódio de Dragon Ball Super, vamos a isso, Zeno. O torneio de artes marciais entre todos os universos. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.